No início da tarde de terça-feira, por volta de 12:10, policiais militares foram acionados para um deslocamento até a rua Dona Irã Barbosa, no bairro Jardim Central, proximidades do Hospital Municipal, para o atendimento de uma situação de furto. A informação dava conta de que um elemento teria realizado um furto simples no interior de um veículo que pertence a uma emissora de rádio. O condutor do veículo teria deixado em seu interior uma carteira e o indivíduo praticado o furto ao sair da delegacia, onde passara 4 horas após ser flagrado pela guarda municipal em posse de entorpecentes. Quando o radialista percebeu o furto, tentou deter o suspeito. Este saiu correndo e procurou o homiciar-se em um terreno baldio no cruzamento da José Maria de Brito com a Avenida Paraná. O cerco foi fechado e quando ele tentava fugir, outros profissionais da imprensa se mobilizaram e realizaram a detenção do mesmo até a chegada de uma equipe da Polícia Militar. Vilmar Moreira, de 33 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à 6ª SDP para as providências cabíveis. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.